Aliança é um nome forte. É união com Deus. É ligação com o Pai. Esta é a ZYJ 507. 700 kHz. Ondas médias. Rádio Aliança. Itaúva, Rio de Janeiro. Multilab. Exames laboratoriais. Informa a hora certa. 6h53. Multilab. Exames laboratoriais. Um time de profissionais atualizados que vão ajudar a cuidar de sua saúde. Multilab. Na Multilab tem equipamentos modernos, ambiente climatizado, agilidade, conforto e a descrição que você merece. Multilab Itaúva. Agende seu exame na Rua Diva Romano 167 Centro, próximo ao campo de futebol. Se preferir, ligue 99806-7521. Siga arroba Multilab Itaúva nas redes sociais. Hoje é dia de fazer a feira na terça da feira do Supermercado Ideal. Tem mais ofertas para você na melhor e maior feirinha da região. Alface, 69 centavos a unidade. Abóbora jacaré, 1,49 o quilo. Berinjela ou limão taiti, 2,29 o quilo. Banana nanica, 2,39 o quilo. Aipim, 2,49 o quilo. Pepino ou repolho, 2,59 o quilo. Banana da terra ou laranja pera, 2,99 o quilo. Batata doce, 3,29 o quilo. Abóbora princesa, 3,49 o quilo. Inhame, 3,79 o quilo. Melão amarelo, 3,99 o quilo. Quiabo, 4,29 o quilo. Alho roxo grande, 16,99 o quilo. Hoje é dia de fazer a feira, na terça da feira do Supermercado Ideal. Preço e qualidade, você encontra aqui. Começou o Rasga Preço Tonilar. Tem guarda-roupas 10 portas de 1.149 por 799, R$ 79,90 mensais. Guarda-roupas 6 portas de 749 por 549, R$ 54,90 mensais. Lavadora Arno Lavete 10 quilos de 599 por 399, R$ 39,90 mensais. Veja tudo no Face ou no Insta da Tonilar. 10 vezes sem juros no cartão. Fácil comprar, fácil pagar. Aliança é um nome forte, é união com Deus, é ligação com o Pai. A rádio que vira CR. Acesse a nossa página aliançam.com.br e evangelize conosco. Vem aí a oração do Ângelus. Rezemos com Maria, a perfeita discípula do Senhor, a mãe do Verbo Divino, a oração do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez homem e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor, nós te pedimos que infundais em nós as almas a vossa graça, para que nós que viemos ao conhecimento da encarnação do vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Você ouviu a oração do Ângelus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Oferecimento Clube do Ouvinte. Vem aí a oração da Ave Maria e o Terço Mariano. Ouça a partir de agora a reza do Santo Terço. Reze conosco o Santo Terço. É um nome forte, é união com Deus, é ligação com o Pai. Rádio Aliança.